música nova, viaja na onda, ó. Ratinho, ratinho, ratinho. Viajar, viajar, viajar. Coisa mais linda, olha. Aí. Não quero de 20, não quero de 4. Quero de 4, quero de 4. Não quero de 20, não quero de lado. Quero de 4, quero de 4. De 4 é mais gostoso, dá um piso do caralho. De 4 é mais gostoso, dá um piso do caralho. De 4, de 4, de 4, de 4. Essa pipoca, ai, é doce ou é salgada? É doce, vida. Eu boto na pipoquinha. Boto na pipoquinha. Boto na pipoquinha. Boto na pipoquinha. Boto na pipoquinha. De lado, de frente, de lado, de frente, de quatro, de frente, de quatro, de frente, de quatro, bebê, frente, de quatro. Não quero de frente, não quero de lado, quero de quatro, quero de quatro, não quero de frente, não quero de lado, quero de quatro, quero de quatro. De quatro é mais gostoso, dá um piso do caralho. De quatro é mais gostoso, dá um piso do caralho. De quatro, de quatro, de quatro. Fazer a posição, vira a bunda pro magnata, vira. Se não virar a bunda, é 6 meses menstruada. Olha que praga de... Vira! Bora! Ei! Oh! Empina a bunda, meninas. Não quero de frente, não quero de lado. Quero de quatro, quero de quatro. Não quero de frente, não quero de lado. Quero de quatro, quero de quatro. De quatro é mais gostoso, dá um piso. Isso! De quatro é mais gostoso, dá um piso. É agora, agora, agora, agora, agora. De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Bota na pipoquinha.